Eu escrevo esta carta de amor. Não me pergunte a quem. Nem eu mesmo sei falar. Tenho a sensação de estar bem perto. Mas eu fico sem saber da sua existência. Me machuco com a persistência que eu tenho em te encontrar. No caderno, uma poesia. Mas não tenho a quem entregar. Após a noite vem o dia e o meu pranto a te esperar. Tenho amor, carinho, afeto sem o receptor. Coração e peito aberto, oprimido sem o opressor. Cadê você? Nem sei se você existe, mas eu te quero. Sentado vendo a lua, mas eu te espero. Nem sei como você é, mas eu te venero. Ainda nem te conheço, mas sei que é amor eterno. E ó, dia 5 de agosto de 2006, exatamente 11 horas da noite.